Identificação. Sociedade Patense de Radiodifusão Limitada. Clube FM, 99,7 MHz. Esse é o Freeway, que te acompanha até às 7 da noite, de segunda a sexta, aqui na 99 FM. Daqui a pouquinho tem Triflash. E logo em seguida tem as 5 mais de hoje, as 5 mais pedidas aqui pelo 821-7070. Muito mais emoção aqui. Clube FM Patos de Minas. Primeiro centenário de Patos de Minas. Aqui a gente vive contente. Aqui a gente vive melhor. Nas ruas, nas praças, em toda a cidade. Patos é uma canção. Identificação. Sociedade Patense de Radiodifusão Limitada. Clube FM, 99,7 MHz. Boa noite, cidade e região. Aqui Lívio Soares, pelas suas YC727, Clube FM, 99,7 MHz, Patos de Minas. Está começando Patrulha Noturna nesta quinta, dia 2 de janeiro, 92. Até a meia-noite, Patrulha Noturna, no oferecimento do Ursus Bar, na rua Carmo do Paranaíba, esquina com Rui Barbosa. Amanhã, no Bridge do Ursus Bar, pinta sorteio aqui no Patrulha Noturna. O sorteio de uma mesa, quem for sorteado não paga a conta. Brahma Chopp, se alguém perguntar qual...